E os indícios sugerem que deveríamos começar a pensar nas árvores como uma parte decisiva da nossa infraestrutura da saúde pública, disse Rob, cientista do programa Global Sight. Segundo um relatório do qual foi coautora, uma campanha de arborização bem concebida pode contar-se entre os investimentos mais inteligentes que uma cidade quente e poluída pode fazer. Ao longo dos anos, dezenas de estudos têm revelado os benefícios do arvoredo para a saúde pública. Em primeiro lugar, elas filtram o ar e ajudam a remover as partículas finas emitidas pelos carros, centrais elétricas e as fábricas, responsáveis por danificar os pulmões e causar a morte de cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Embora o seu efeito varie da cidade para a cidade, de um modo geral, as árvores melhoram a qualidade do ar. Outro aspecto importante é o da temperatura. O arvoredo urbano consegue arrefecer os bairros entre 0,5 graus e 2 graus. Nos dias de verão mais quentes, um fator que pode ser vital durante vagas de calor. Estudos revelaram que cada grau adicional numa vaga de calor levanta o aumento de 3% ou mais na taxa de mortalidade. De acordo com este relatório, uma nova campanha para plantar árvores em grande escala nas 245 maiores cidades do mundo, custando aproximadamente 3 mil milhões de euros no total, poderia salvar entre 11 mil e 36 mil vidas por ano, graças a uma diminuição nos níveis de poluição. Entre 200 e 700 mortes causadas pelas ondas de calor também seriam evitadas. Ora, cá está, como as árvores podem, de facto, ser fundamentais a uma cidade, neste caso, para diminuir o calor na altura do verão e para tornar o ar mais puro. Portanto, imprescindível, não é só para ser bonito, é sobretudo porque é muito benéfico para a saúde do ser humano e para todos os seres vivos, evidentemente. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora ficamos com a política, Bárbara Coquim. Nesta semana, na política de âmbito nacional, destaco que a austeridade em Portugal tem efeitos prejudiciais, concluiu o Instituto Alemão. Tudo e o Instituto Económico Alemão concluiu que os cortes aplicados em Portugal, Espanha e Itália neutralizaram em parte os efeitos positivos das reformas estruturais e afundaram as economias em recessões duplas. O documento do Instituto de Investigação Económica Alemão considera que uma combinação de políticas mais equilibrada teria sido mais benéfica para os países atingidos pela crise da dívida. As medidas de austeridade e de subidas de impostos aplicadas a partir de 2010 não reduziram a dívida soberana em Portugal, Espanha e Itália, como estava previsto. Pelo contrário, estas medidas estão entre as forças que levaram estas três economias de novo para a recessão, fenómeno conhecido também como recessão secundária. Os economistas do estudo sublinham que o fracasso das políticas aplicadas em muitos países da Europa não se deveu tanto à falta de vontade reformista dos governos, mas ao efeito prejudicial que tiveram sobre estas medidas os cortes dramáticos e as subidas de impostos. O estudo explica que o endurecimento das condições financeiras forçou as famílias a dedicar uma maior proporção dos recursos a pagar as hipotecas. A queda do rendimento disponível prejudicou consequentemente o consumo das famílias e, em seguida, o governo aumentou os impostos e cortou gastos, o que só amplificou o efeito pressivo sobre a economia, diz Matias Klein, um dos autores do estudo. A forte queda do consumo privado reduziu o produto interno bruto e levou a já de si elevada taxa de desemprego, adianta o economista. A austeridade amplificou os efeitos de recessão, reduzindo o potencial produtivo a longo prazo, já que estimulou o desemprego já elevado devido à crise, especialmente o desemprego de longa duração, e desincentivou o investimento em investigação e desenvolvimento, afirma o texto. Tinha sido preferível ter procurado uma recuperação muito lenta, assegura Philip Engler, coautor do estudo, defendendo que a consolidação orçamental não tem oportunidades de êxito num ambiente assim. Uma combinação mais equilibrada de medidas, com os ajustamentos orçamentais moderados, reformas estruturais e uma aposta orçamental no investimento, tinha tido um efeito mais positivo sobre a economia. Os alemães dizer que nós erramos, não é verdade? As políticas anteriormente tomadas, sobretudo a fortíssima austeridade, o aumento dos impostos, asfixiou a nossa economia. Bem, nós já nos tínhamos dado conta disso, mas os alemães, como são inteligentes, vieram-nos agora dizer que foi uma política errada. Não é assim, Bárbara Coquim? Não vou dizer que foi a melhor política para aplicar em Portugal, já na altura em que estava um país bastante decadente, mas também não julgo terem feito, porque já havia poucos recursos para onde recorrer para tentar tirar Portugal de onde estava, e, sejamos sinceros, a economia portuguesa cresceu um bocadinho na altura em que a Troika esteve em Portugal. Se calhar temos que cortar em alguns setores, em alguns sítios, para que a economia cresça. Se calhar cortaram em alguns setores, não deviam ter cortado. Sim, fizeram-no. Mas a economia cresceu e acho que não podemos culpar ninguém por isso. Pior são os esquemas de corrupção que nós temos estado a ver, como esta saída de dinheiro para as offshores, estas negociatas entre aquela gente que circula lá entre a banca, Banco de Portugal, a alta finança. Isto também não nos posiciona nada bem e nós vemos os milhões a desaparecer, não é assim? Mas não é apenas de uma parte da política que vê essa corrupção, acho pois que são, não, é transversal, e é transversal à sociedade, não é? Mas gente que nós tínhamos até como muito digna, muito, muito capaz, que até receberam prémios a nível atribuídos pelo Sr. Presidente da República, recordo, por exemplo, estes grandes gestores que ultimamente têm sido muito citados, não vamos aqui dizer nomes, mas realmente isto dá-nos um certo desconforto, porque nós somos um país, como diz a Bárbara, foram determinados setores que foram afetados pela fortíssima austeridade, sobretudo a classe média, que pagou em grande parte esta fatura e que ainda não está recomposta, e depois vemos assim estes esquemas de corrupção e esta má gestão a nível, que como diz a Bárbara, não afeta só um setor da política, afeta vários, infelizmente, mas depois afeta é o país todo. As consequências negativas são para todos nós. Mas a partir do momento que a nossa dívida pública está a 133% do PIB, acho que deviam ser aplicadas medidas no país que não estão a ser aplicadas, medidas mais eficientes. Mas a economia está a crescer neste momento, o desemprego está a baixar, pronto, nem tudo são más notícias, a dívida é que é o problema. Mas também não sei se serão os vossos netos a pagá-la ou bisnetos, quiçá, não sei, veremos. Ou verão eles, já não seremos nós a ver. Exatamente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a nossa jornalista de excelência, Inês Garcia, e desta vez com notícias interessantes. Muito interessantes. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca o potencial risco de uma epidemia mortal no futuro, que pode matar 30 milhões de pessoas num ano. Os especialistas alertam para a possibilidade de a humanidade vir a experienciar, dentro de décadas, uma nova ameaça à segurança mundial, uma epidemia mortal. Dado o movimento rápido do ar, o fenómeno poderia matar mais de 30 milhões de pessoas em apenas um ano. As autoridades de saúde avisam que a ameaça é séria e pouco ou nada está a ser feito para controlá-la. Se vive num país desenvolvido, é muito pouco provável que alguma vez tenha pensado que uma das maiores ameaças à segurança internacional se prende com catástrofes de saúde pública. No entanto, segundo os especialistas, a probabilidade de vir a ser vítima de uma epidemia mortal no futuro é bem maior do que ser vítima de um atentado terrorista ou de uma catástrofe natural. Numa conferência de segurança em Munique, na Alemanha, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, veio a público defender que, de todas as coisas que poderiam matar mais de 10 milhões de pessoas no mundo em um ano, a mais provável seria uma epidemia decorrente de causas naturais ou o bioterrorismo. Bill Gates, cuja fundação tem investimentos na melhoria da saúde à escala mundial, confessa que faz figas para que o mundo não seja atingido por uma epidemia mortal nos próximos 10 anos, porque está muito vulnerável para dar resposta a este tipo de problema. Quando, nos finais de 2013, a Organização Mundial de Saúde começou a receber os primeiros casos de pacientes diagnosticados com a infecção pelo vírus Ébola na Guiné, nada faria prever que o surto se viesse a alastrar a outros 6 países africanos e a países fora do continente, obrigando a Organização Mundial de Saúde a decretar o estado de emergência internacional. Até então, a Organização Mundial de Saúde só tinha levantado este tipo de alerta por 2 vezes, com a gripe suína, em 2009, e durante o ressurgimento da pólio, em 2014. No total, foram detectadas mais de 25 mil infecções e mais de 11 mil pessoas morreram. Assim que o pânico em torno da epidemia de Ébola terminou, eis que outra começou a fazer manchetes nos jornais, o Zika, um vírus também espalhado por picadas de mosquito, associado a graves deformações nos bebés. Depois de todos os esforços que foram feitos para erradicar algumas das doenças mais mortíferas e amplamente difundidas no passado, as autoridades de saúde temem que as alterações climáticas e a precariedade em algumas zonas do planeta estejam a potenciar os riscos de uma epidemia mortal vir a ocorrer no futuro. Os especialistas apontam ainda ao perigo do bioterrorismo criar crises de saúde pública em larga escala. Os avanços na biotecnologia trouxeram uma ampla gama de benefícios para a saúde. Mas tem um lado mais sombrio, já que as armas biológicas estão agora ao alcance de países desonestos e possivelmente de alguns grupos terroristas, afirma um investigador na Organização de Políticas Publicadas RAND Corporation. Apesar disso, o risco de crises de saúde está a ser amplamente subestimado e a capacidade de resposta do mundo é lamentavelmente insuficiente, indica um relatório das Nações Unidas datado de fevereiro do ano passado. O aparecimento de um vírus altamente infeccioso poderia rapidamente resultar em milhões de mortes e causar uma grande desorganização social, económica e política, pode ler-se no relatório. E este não é um cenário improvável. Sem querermos assustar ninguém, este é um cenário para que os cientistas estão a alertar e é um perigo, parece que muito iminente. Também devem ter reparado que nos últimos dias foi muito noticiado que também se teme que nos próximos anos surjam cada vez mais bactérias multiresistentes, às quais os antibióticos que existem no momento não respondem. Isto quer dizer que qualquer ser humano que seja afetado por elas não vai ter possibilidade de cura, de tratamento. E elas, crê-se que podem ser altamente mortíferas. Por isso, a semana passada foi feita um alerta internacional da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a pedir que é urgente estudos no âmbito de novos antibióticos que possam vir a combater, porque senão teme-se que estas bactérias, nós de vez em quando já vamos ouvindo falar daquelas bactérias multiresistentes que estão instaladas nos hospitais e por vezes nem nos apercebemos, mas há muita gente que tem falecido em virtude de ser contaminado por elas, não propriamente da doença que os levou até ao hospital. Isso está nos nossos hospitais e em todos os grandes hospitais por esse mundo fora. Está a tornar-se um problema grave, muito grave, de saúde pública. Se conseguirem descobrir ou criar novos antibióticos altamente potentes, cresce. Os números que eu ouvi a semana passada são perfeitamente assustadores. Falam assim de que estas bactérias poderão vir a ser responsáveis dentro da próxima década pela morte de 10 milhões de pessoas por ano, que é um número impressionante. Portanto, nós que estamos no século XXI, já resguardados de tudo, não é? Estamos a ver, de facto, perigos por todo lado. Não é só a questão do terrorismo, que já é só por si, já é algo tenebroso. A questão das guerras. E é, de facto, agora esta questão no âmbito da saúde, em que nós pensávamos que já estava tudo inventado, agora estamos confortáveis, e parece que não é assim, porque estão cada vez a surgir mais vírus e mais bactérias multiresistentes. Fica o alerta, pelo menos. Rádio Boa Nova. E porque estamos ainda no rescaldo dos Oscars, que desta vez vão ficar na história pelas gafes tremendas que por lá aconteceram, temos uma sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Boa tarde, senhor ouvinte. Antes de começar com a sugestão cinematográfica, deixo a relembrar, para si ainda não viu, ir ver o filme vencedor do Oscar de melhor filme, Moonlight. Para a sugestão de cinema desta semana, temos Lego Batman, o filme. Um filme para toda a família. No seu espírito irreverente a diversão que fez o filme Lego, um fenómeno mundial, o autoproclamado líder desse efeito, Lego Batman, estreia agora a sua aventura no grande ecrã. Existem várias mudanças a nascer em Gotham, e, se deseja salvar a cidade do hostil ataque do vilão Joker, Batman terá que aprender a abandonar o seu trabalho como vigilante solitário e a trabalhar com outros e talvez, apenas talvez, aprenda a relaxar. Poderá ver este filme num dos cinemas mais perto de si. Eu estava só a ser sarcástico. Olá, Câmara Secreta. É o Bate-Caverna! Não acredito! O Bate-Submarino! Não toques nisto! O Bate-Cepelim! Também não toques nisto! O Bate-Caia! Não! Também tenho o fato! Adoro! Mas estas calças estão um bocado apertadas. Tenho uma ideia. Arrancar! Muito melhor! Agora não consigo olhar para ti a não ser nos olhos. Ficamos agora com o Micael Nunes e com as novidades tecnológicas, desta vez da Ford, não é verdade? Exatamente. Parece que a Ford encontrou uma possível solução para os buracos na estrada. Com o inverno rigoroso que se faz sentir em algumas zonas da Europa, o gelo, a neve e as chuvas agravam o estado do piso e podem converter os buracos em verdadeiras armadilhas. Foi a pensar nisto que a Ford iniciou o desenvolvimento de um mapa, criado em crowdsourcing, que vai permitir mostrar aos condutores, no painel de instrumentos e em tempo real, onde se encontram os buracos, a sua perigosidade e uma sugestão de rotas alternativas. A Ford está a tentar novos protótipos no circuito de testes de Lommel, na Bélgica, usando réplicas de todo tipo de buracos que podemos encontrar na estrada. O mapa virtual pode sinalizar um novo buraco no momento em que ele aparece e quase imediatamente avisar outros condutores do que o espera na estrada mais à frente. Os nossos carros já incorporam sensores que detectam buracos na estrada e agora queremos levar esta tecnologia para o nível seguinte, disse à imprensa Uwe Hoffmann, engenheiro da Ford Europa. As câmaras instaladas no veículo e os modems incorporados reúnem informações sobre os buracos e transmitem para a nuvem em tempo real, onde ficam disponíveis para outros condutores. Simultaneamente, está a ser desenvolvido um sistema de suspensão ativa desenhado para reduzir a gravidade dos ressaltos e dos pisos em mau estado. De acordo com a marca, em conjunto estas tecnologias vão permitir poupar até 500€ em reparações. Ora, uma boa notícia, tendo em conta a degradação de alguns estados das estradas do nosso país, seria muito vantajoso para nós portugueses termos carros com este tipo de sistemas. Com a estrada da beira fantástica que temos a servir-nos, como isto nos daria jeito, Micael? Esperemos é que ele chegue cá rapidamente. Não sei se vamos ter uma boa estrada primeiro. Não sei quem é que chega cá mais depressa, se é uma boa estrada. Pois, realmente. Ou será este equipamento, que seria ótimo. Rádio Boa Nova. Espetacular. Tu cuidas do meu animal, eu saio da minha casa para férias. É uma espécie de arm ou de troca de casa, mas com condições diferentes. Não há pagamento, como no primeiro caso, nem troca em moedas iguais. Que é como quem diz, casa por casa, como no segundo exemplo. Há uma cedência de habitação de um em troca de serviço de pet sitting do outro. Chama-se Trust the House Sitters. E a julgar pelo número de pessoas registradas na plataforma, a ideia parece ter sucesso. A comunidade tem já mais de 58 mil pessoas em 138 países. Portugal ainda não se rendeu. E é uma alternativa para quem gosta de animais e quer viajar poupando. Um cede a casa para fins de semana ou férias e o outro paga cuidando do animal. O funcionamento é simples. Quem procura alguém que cuide dos animais em sua casa ou quem procura uma casa onde ficar deve começar por se registrar no site. O processo não é gratuito. Para entrar na comunidade é preciso pagar 8,25 dólares por mês, 7,80 euros aproximadamente. E aqueles que se oferecerem como cuidadores têm de facultar o cartão de cidadão e um registro criminal. Trago ainda outra notícia. Cães e gatos de criação vão deixar de ser vendidos em lojas de animais. A partir de agora, em São Francisco, nos Estados Unidos da América, a venda de cães e gatos de criação em lojas vão ser proibidas. A medida tem como objetivo o combate à criação intensiva para fins comerciais e o incentivo à adoção. São Francisco junta-se a outras cidades norte-americanas, como Los Angeles, Chicago, Filadélfia e Austin, na proibição da venda destes animais. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Boa Nova Irresistível. Hit Hate Me, assim é designada a música de Kigo. Com participação de Selena Gomez, a música foi lançada em meados de fevereiro. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Dark side of the morning. It ain't me. No, no, it ain't me. Ficamos agora com o Daniel Pereira e com as notícias do desporto que ele pratica, o Bócia. Desta vez venho apresentar algumas classes que constituem a nossa equipa. Manuel Augusto, BC1, Tiago Marques, BC2, Ana Navais, BC3, e joga com uma calha, e Rosa Jesus e Daniel Pereira, BC5. E também vou apresentar alguns campeonatos nacionais que já representamos. Rosa Jesus e Tiago Marques já representaram a nossa instituição em Lolé em 2015 e em Tomar em 2016. A Nana Baix já representou a nossa instituição em Alenquer em 2015 e em Ancião em 2016. E Daniel Pereira foi representar a nossa instituição no Seixal em 2016. E agora em março. E agora em março. Que depois nos darás conta. Sim, no próximo programa como é que correu. Então, Daniel, desejo que corra bem, depois farás para a semana o ponto da situação desse fim de semana, que vai ser em cheio no Seixal novamente. Em Almada. Em Almada, é lá perto. Muito bem. Até para a semana, Daniel. Até para a semana. FM Boa Nova. Ficamos agora com a Bárbara Coquim e com Jovens Atentos. Desta vez uma temática também educativa, não é verdade? É verdade. Desta vez trago o tema de que a inflação de notas continua a ser maior no ensino privado. As notas atribuídas pelas escolas privadas em 2016 aos alunos do secundário foram mais altas em cerca de 0,67 valores do que as das escolas públicas, segundo o estudo que compara as classificações internas no ensino secundário. O estudo vem confirmar que entre 2011 e 2016, os alunos do ensino público têm tido, em média, classificações internas mais baixas do que os seus colegas do privado, que posteriormente obtêm resultados iguais nos exames nacionais. A DGEC justifica a importância desta análise pelo facto que o desalinhamento das notas entre as escolas ser preocupante devido, em primeiro lugar, à questão da equidade entre os alunos no concurso nacional de acesso ao ensino superior. Bastam umas décimas a mais, na média, para um candidato ultrapassar centenas de outros, nomeadamente nos cursos mais disputados, como a medicina. Esta heterogeneidade é comprovada pelo seguinte exercício. Comparando alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais, as classificações internas atribuídas pelos 15 estabelecimentos privados que mais inflacionaram as notas foram cerca de 1,91 valores mais elevados, em 2014, do que as notas internas atribuídas pelos restantes colégios. Aquele valor desceu para 1,52 valores em 2016. Já no ensino público, constatou-se que as notas internas dadas nas 15 escolas com notas mais inflacionadas foram, em 2016, cerca de 0,45 valores mais elevadas do que as classificações atribuídas pelos restantes estabelecimentos públicos. Também nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, que são os vocacionados para prosseguir estudos no superior, existem quatro opções: artes visuais, línguas e humanidades, ciências socioeconómicas e ciências e tecnologias. Esta última é a que tem atualmente mais estudantes. Comparando alunos que tiveram resultados semelhantes nos exames, constatou-se que nas suas notas internas existe um desalinhamento persistente entre os diversos cursos. Aos alunos de Línguas e Humanidades são, em média, atribuídas classificações internas mais baixas do que os seus colegas de Ciências e Tecnologias. Em 2016, este desalinhamento para cima foi de cerca de 0,67 valores a favor dos alunos de Ciências e Tecnologias. Pois, mais uma vez, é recorrente, de facto, esta questão da inflação de classificação interna nas escolas privadas. Sabemos que há colégios, de facto, todos os anos temos verificado essa situação, que há colégios que sistematicamente fazem, e todos percebemos porque é que isso acontece, porque o privado é privado, porque o privado é pago, porque os pais pagam, como muitas vezes as pessoas, os professores que estão a lecionar no privado dizem, e portanto fazem exigências, querem que os filhos tenham médias elevadas, que de certa forma os protegem em relação às classificações obtidas nos exames nacionais, verdade? Agora, depois nota-se esta disparidade entre a classificação interna, que é a classificação que o professor atribui ao fim de cada um dos anos letivos, não é? Depois faz a média no final do secundário, e a classificação que o aluno tira em exame. Se bem que, é assim, não é a mesma coisa. Um aluno que, por frequência, tem, por exemplo, um 18, pode chegar a um exame nacional e ter um deslize, não vos parece? Vocês que até já passaram pela experiência de exames nacionais e que vão passar este ano outra vez, vocês conseguiram ano passado obter classificações exatamente iguais à classificação que tinham na classificação interna? Não, infelizmente desci um pouco. Não foi uma descida muito acentuada, mas não tive a nota que Esperavas ter. Esperava ter. E tu achas que isso aconteceu porquê? Estarias mais nervosa no momento do exame? Achaste-o muito mais difícil do que os testes? Não, eu por acaso achei o exame nacional, tanto a química como a biologia, bastante acessível e bastante fácil. Eu para treinar e para estudar para exame, eu fiz os exames dos anos anteriores e achei que comparativamente aos exames dos anos anteriores foi muito mais simples. Acho que aqui a dificuldade prendeu-se na extensão dos exames, principalmente físico-química. Achei que os dois, tanto a primeira como a segunda fase, eram muito extensos, tinham muito cálculo e perdia-se muito tempo em cada exercício. E depois, o nervosismo, a questão de gerir o tempo, os pequenos deslizes que possam ter ficado, tudo isso é pontos e depois pronto. Houve aquele deslize. Portanto, para ti, que já passaste por essa experiência, compreendes muito bem que a classificação de exame não seja exatamente igual e muitas vezes não é e percebe-se porque... Existem muitos fatores que influenciam. O aluno pode tirar uma nota muito superior, aquilo que habitualmente tira, como pode tirar uma nota muito inferior. Micael, como é que decorreu ano passado? Eu, no caso de Biologia, superei a classificação interna final. Tiveste mais do que tinhas? Sim, tive mais do que tinha na classificação interna, mas no caso de Física e Química foi o contrário, tive menos que a classificação interna. Acho que, tal como a Garcia disse, contou muito também a extensão do exame, que era muito extenso, mas também nesta disciplina de Física e Química temos de ter em conta que a parte laboratorial vale 30% da nota. E por vezes há alunos que a diferença entre a nota do exame e a classificação interna prende-se também com isso. Porque podemos ter uma nota laboratorial muito boa, temos muitas capacidades para o trabalho de laboratório, mas termos, nos testes, se calhar um bocadinho abaixo daquilo que é a nota conjugada da parte teórica e da parte prática. Exato, e assim, nunca um aluno, uma nota de um exame não espelha o valor de um aluno. Porque, para já, durante um ano inteiro, ou dois ou três, o professor acompanhou aquele aluno, percebeu o trabalho dele, a capacidade que ele tem de resistir até à frustração e de se levantar e de fazer melhor. E temos muitos alunos assim, felizmente, e conseguem bons resultados. E, de facto, como diz o Micael, no caso das ciências, no caso da físico-química, a componente laboratorial é muito importante, mas depois os professores aqui têm outros fatores, como sejam os trabalhos de casa, o trabalho feito na aula, a participação oral. Portanto, a nota final interna não reverte só o que o aluno teve nos testes. Há outros fatores que influenciam aí. E bem, porque o aluno deve ser avaliado todos os dias e não só no momento do teste. O Exame Nacional é um teste. E vocês sabem que um teste pode correr bem e pode correr mal. Podem ser os conteúdos que vocês mais dominam, não é? Onde vocês sentem-se completamente à vontade naquela área e percebem que vão tirar um notão. Ou pelo contrário, até podem surgir os conteúdos que menos vos agrada. O texto, até, por exemplo, se formos para as humanidades, um texto a português que é menos da obra que vocês menos perceberam, ou então, pelo contrário, pode sair o vosso autor favorito. Aqui, vocês podem estar bem nesse dia, podem estar calmos, podem trabalhar bem durante o exame, ou pelo contrário, podem ficar nervosos e isso já condiciona todo o vosso desempenho. Ou seja, a situação do exame é uma situação muito particular, que de facto pode resultar numa boa nota ou numa má nota, e isso não põe em causa o que o aluno é, porque há alunos de grande valor que chegam ao exame e não tiram nota compatível. O que a Bárbara nos trouxe é outra questão, é quando as escolas propositadamente inflacionam as notas para beneficiar os alunos. Vocês sabem perfeitamente, um aluno leva um 17 ou um 18 a classificação interna final. E quando leva essa nota, está à vontade perfeitamente com a classificação que tira em exame. Porque, obviamente, no final vai ter a obter sempre uma média superior àqueles alunos que têm uma classificação que não é inflacionada. Obviamente, ao que parece, as escolas públicas são as que menos inflacionam as notas. E vocês que estão por cá percebem perfeitamente que os professores, na maior parte dos casos, tentam ser o mais rigorosos que seja possível, e o aluno tem, muitas vezes, o aluno estava ali, por exemplo, com 17,4 de média final, mas se foi um aluno que se empenhou de forma exemplar, o professor não hesita e não lhe dá 17, obviamente dá-lhe 18, porque há aqui uma dose de bom senso a avaliar. Avaliar é muito difícil. Avaliar qualquer pessoa é muito difícil. Avaliar os alunos também, eu acho que é. Temos de ter sempre um sentido de justiça muito grande, mas é muito eu acho que é das tarefas mais difíceis do professor. Mas, por exemplo, eu não ficaria bem com a minha consciência dar a um aluno com 17,3 ou 17,4, 17. Eu acho que claramente ele merece um 18, tal como por vezes, quando um aluno tem 9,3 e 9,4, até numa situação de exame, isso é violento. Aliás, a nós professores corretores pedem-nos muitas vezes para nós não deixarmos uma prova ir com 9,3 ou com 9,4, ou com 7,3 ou com 7,4, porque é ali uma diferença de uma décima ou duas que pode significar muito. O aluno pode ser aprovado ou não, o aluno pode entrar, pode conseguir fazer a disciplina ou não, pode conseguir entrar no curso que quer ou não, na faculdade que quer ou não, e é a vida das pessoas que está em jogo, e portanto há aqui muitos cuidados a ter. Muito bem, Dona Bárbara, sempre atenta. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura com a Sofia Pereira. O livro que venho recomendar esta semana é um romance de Jennifer A. Smith, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Quem imaginaria que 4 minutos poderiam mudar a vida de alguém? Mas é exatamente o que acontece com Ailey. Presa no aeroporto, em Nova York, à espera de outro voo, pois perdeu o seu, ela conhece Oliver, rapaz que se senta ao seu lado durante a viagem para Londres. Enquanto conversam sobre tudo, eles provam que o tempo é, sim, muito, muito relativo. Em apenas 24 horas, a história de Oliver e Ailey mostra que o amor, ao contrário das bagagens, jamais se extravia. Li este livro há 3 anos numa noite. É uma história do género de um dia, mas com uma intriga menos dramática e um final diferente. Gostei bastante do romance, pois não se foca apenas no romance entre ambos, mas também da relação que Ailey tem com o seu pai. Uma história encantadora que tive o gosto de ler, comendo-a vivamente. E uma sugestão, provavelmente uma sugestão assim leve, levezinha, para os jovens. Uma história de amor à primeira vista, que acontece muito nas vossas idades. Muito bem, fica feita a sugestão. Rádio Boa Nova. A Objante é uma recente criação de Pitbull com participação de Stephen Marley, lançada em fevereiro. Stephen Marley, let him know what time it is. We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right of me, man. This night going too good, don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be, tearing out my history for you. Money, been around some names, but the Chico's still the same. Some things never change. Here's a tip, show me your friends, I'll show you your future. Keep the change. I've seen them come and go, I've seen them sell their souls. You my number one draft pick, baby, let's pick and roll. I always keep you up, up on a pedestal. Misery loves company, baby, don't sweat these hoes. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be, tearing out my history for you. Man, they looking for the perfect life. They take some perfect pics. They want some perfect dick, but ain't nothing perfect, girl. No such thing as a perfect world. These broads try hard to be who they not and not who they are. Baby, you sweating what? Baby, you sweating who? You talking about such and such? Who tries to be you? Man, you JFK. Mommy, you out your mind. Misery loves company. I'll tell you one more time. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be, tearing out my history for you. You know, stop thinking about the wrong things. You know we got a strong thing. So stop thinking about the wrong things. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Patrícia Correia e desta vez uma visita à Oliveira do Hospital, não é assim, Patrícia? É verdade. No próximo fim de semana, dias 11 e 12 de março, todos os caminhos vêm dar à Oliveira do Hospital. No próximo fim de semana, dias 11 e 12 de março, todos os caminhos vêm dar à Oliveira do Hospital, onde se realiza a 26ª edição da Festa do Queijo Serra da Estrela. Este é, provavelmente, o evento mais importante da nossa cidade, não só para a promoção dos nossos melhores produtos, mas também para o comércio local, para a restauração, hotelaria e para o turismo de forma geral. A nossa Festa do Queijo já é nome de sucesso a nível nacional. Provas de queijo enchidos, tosquias e fabrico de queijos ao vivo, artesanato e colecionismo, concurso de gastronomia e de abóboras, provas de vinho do Dão, exposições e show cooking são algumas das ações integradas na 26ª edição da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. Mas haverá muito mais. Serão confeccionados o maior requeijão, o maior queijinho fresco e o maior iogurte de queijo de ovelha do mundo. Haverá uma semana da gastronomia que começa a 6 de março. Haverá pizzas solidárias que reverterão para o Banco Social de Oliveira do Hospital. O ator e apresentador Fernando Mendes é o padrinho deste evento, que cativa milhares de visitantes ao Conselho de Oliveira do Hospital. Um evento que, como presidente da Câmara sublinhou, já é há 2 dias, contribuindo para promover os produtos endógenos do concelho, com destaque para o queijo Serra da Estrela DOP. A feira tem o propósito de promover a marca Oliveira do Hospital através de um produto de excelência, sublinhou o Sr. Presidente do Município, José Carlos Alexandrino, adiantando que o melhor queijo de Serra da Estrela é o de Oliveira do Hospital. Já sabe, nos dias 11 e 12, não falte na festa do queijo de Oliveira do Hospital. Sem dúvida, nos dias 11 e 12, todos os caminhos da zona centro de Lisboa, quiçá do Algarve, Trás-os-Montes, vêm dar Oliveira do Hospital a maior festa do queijo do país. É na nossa terra. Temos de ter orgulho, não é? Todos convidados para irmos provar o magnífico queijo Serra da Estrela. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Entre os dias 24 e 27 de fevereiro decorreu a visita de estudo de alguns alunos do nosso agrupamento a França e Espanha, mais concretamente a Bordeaux e a Bilbao. Nesta visita estava incluída a turma do 12º ano do curso profissional técnico de multimédia. Esta foi uma oportunidade única de os nossos alunos perceberem a aplicação prática dos conteúdos lecionados em sala de aula. No Futuroscópio respira-se a mais avançada tecnologia e técnicas de multimédia. No Museu Guggenheim tomámos contacto com diferentes representações da realidade e a genialidade de arquitetos e artistas. O ensino profissional no nosso agrupamento é, como se vê, uma aposta cada vez mais ganha. Aqui em estúdio temos algumas das pessoas que foram integradas nesta visita de estudo, nomeadamente o Pedro, a Inês Braz, a Inês Garcia e o Miquel Nunes. Eu gostava de saber, eu sei que o Futuroscópio, já tínhamos falado, é qualquer coisa de impressionante, de certeza. O que é que gostaram mais? Do Museu Guggenheim, das cidades que visitaram, Bordeaux e Bilbao, ou propriamente do Futuroscópio? Pedro, gostaste muito desta viagem? O que é que te impressionou mais? Eu acho que foi uma viagem muito interessante, de facto. As cidades eram coisas lindas mesmo. O tipo de arquitetura do Museu Guggenheim era muito bonito, as obras que lá estavam... É um museu de relevância mundial. Sim, mas para uma pessoa que não é muito apreciadora de arte, se calhar não foi das coisas mais interessantes. Gostaste mais das cidades, da arquitetura de Bordeaux e de Bilbao? Sim. E sobretudo gostaste do... Futuroscópio, sim. E porquê? Foi uma coisa... E porquê? Consegues-nos descrever que viagens é que se fazem por lá? Não dá para descrever, só mesmo vivendo. É uma coisa, uma experiência visual e sensorial completamente diferente de uma pessoa que está habituada a viver no dia-a-dia. Quem puder e quem conseguir, aconselho a experimentar e a ir lá. Muito bem. Inês Garcia, o do que é que gostaste mais? Também foi do Futuroscópio? É sim, é difícil escolher o que é que eu gostei mais nesta viagem, porque são coisas diferentes. No Futuroscópio, que é um parque mais voltado para o mundo tecnológico, multimédia, ali nós vivemos momentos de pura diversão. Em grupo foi fantástico. E é um parque que pode ser visitado por todas as faixas etárias. Pode, por exemplo, eu no ano passado fui ao Euro Disney, em Paris, e senti que, se calhar, se fosse lá mais adulta e sem crianças, não teria tanta graça. E no Futuroscópio, não. Um casal de adultos ir sozinho ao Futuroscópio tem graça, porque é muito divertido e está muito voltado para tudo o que é o modernismo, a multimédia, o mundo tecnológico, portanto é interessante. Por exemplo, nós vimos filmes a quatro dimensões, sentimos o que as personagens do filme sentiam em simuladores, o que foi fantástico. Mas, por outro lado, também gostei muito de visitar as cidades, porque... Pronto, por exemplo, eu já tinha ido a uma cidade europeia, mas para muitos de nós foi a primeira vez que saíram do país, estiveram fora de casa, foram a uma cidade europeia e que são muito bonitas. Tanto Bordeaux como Bilbao têm belezas diferentes, mas são ambas magníficas. Eu gostei muito de visitá-las. Recomendas este percurso aos nossos ouvintes, visitarem quer a cidade de Bilbao, sim, cuja referência é o Museu Guggenheim, claro, de longe, não é? Embora a cidade também seja muito bonita, uma cidade basca, exato, no País Basco, e a cidade de Bordeaux. Exato. E Futuroscópio, claro. Claro. Micaela, o que é que mais te impressionou nesta viagem? Não me digas que também foram as viagens no Futuroscópio. Acho que, no geral, toda a viagem me impressionou pelo bom ambiente que houve entre colegas. Mas, no geral, também foi bastante interessante conhecer o Futuroscópio e as cidades de Bilbao e Bordeaux. Principalmente, para mim, na minha opinião, Bilbao, gostei bastante. Não esperava que uma cidade que se encontrava naquela zona de Espanha, portanto, na zona ali entre as Astúrias e os Pirineus, tivesse uma dimensão tão grande. Por acaso não estava muito bem elucidada acerca da cidade, mas gostei bastante da cidade e já ponderei voltar lá num futuro para conhecer ainda melhor, dado que o tempo também não foi assim muito para conhecer toda a cidade, e fiquei com vontade de lá voltar. Bordeaux tem também o seu charme, digamos, uma cidade mais à la française, pelo que também muito bonita, mas o tempo também que tivemos em Bordeaux para conhecer a cidade foi menor, mas uma cidade também muito interessante. O Futuroscópio foi realmente muito divertido, e principalmente o espetáculo noturno. Considero que o espetáculo noturno foi o melhor que eu tive no Futuroscópio. As diversões são espetaculares, as sensações que nós temos, tal como o Pedro disse, também são, porque por vezes nós falamos em cinema 4D, mas a qualidade dos equipamentos que há no Futuroscópio para reproduzir o cinema 4D é diferente da que há noutros locais. Por isso, não é, 4D não é bem assim igual em todo lado, depende da qualidade do equipamento que o transmite. E no Futuroscópio, realmente, é do mais evoluído que há para nos dar realmente das melhores sensações. Mas o espetáculo noturno foi realmente espetacular, gostei bastante. No geral, acho que a viagem foi muito proveitosa e muito enriquecedora para todos os alunos, e deixa-nos com vontade de fazer mais viagens em grupo. Muito bem. E a Garcia ainda quer acrescentar? Eu só queria acrescentar que, acho que o Miguel também já referiu no início, mas que, portanto, para além desta viagem ter sido muito enriquecedora a nível cultural, foi muito enriquecedora a nível pessoal, porque nós fortalecemos amizades, criámos amizades, porque éramos um grupo muito variado, muito vasto, com muita gente, e funcionou muito bem. Quantas pessoas? 54. Portanto, éramos muitos, e o grupo funcionou muito bem. O próprio guia disse que já tem muitos anos de serviço e que foi o melhor grupo que já acompanhou. Obviamente que isto deixou orgulhoso não só as professoras, mas também a nós alunos. Muito bem, é a gente Oliveira do Hospital, da Beira Serra, está tudo dito. Ainda bem, é ótimo viajar, aprende-se imenso, não é? Ganhamos imenso com estas viagens, são, como diz o Miguel, extremamente enriquecedoras a todos os níveis. Vocês viram cidades diferentes do ponto de vista da arquitetura, diferentes das nossas, e tiveram a oportunidade de contactar com este espaço que é de facto fantástico. Eu estive aqui a fazer as contas, eu estive no Futuroscópio há 17 anos atrás, e como imaginam, às vezes muita coisa mudou em termos tecnológicos e de multimédia, e eu já na altura, aqueles espaços que agora vi as fotografias que vocês tiraram e os espaços assim exteriores ainda são os mesmos. E realmente eu fiz lá viagens alucinantes, impressionantes. São daquelas experiências que nunca mais esquecemos na vida. Algumas um bocadinho assustadoras, não é? Porque a realidade virtual, para quando não se está habituado, algumas daquelas viagens são assim, andar num submarino ou andar em Fórmula 1 dentro de uma cidade, como eu lá fiz uma, são um bocadinho assustadoras na altura, mas é de facto uma experiência que recomendamos aos nossos ouvintes. Se tiverem a oportunidade, vão até ao sul de França, que vão de certeza gostar bastante. Desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. O nosso agrupamento realizou no dia 24 de fevereiro o Desfile de Carnaval 2017, participado por alunos de todas as escolas do concelho. Sob o tema Culturas do Mundo, participaram neste desfile mais de 1.500 pessoas de todas as escolas de norte a sul do concelho, da Cordinha ao Val do Alva. Estiveram presentes 24 estabelecimentos de ensino, tendo participado alunos de todas as escolas do agrupamento. As 56 turmas da educação pré-escolar e do primeiro ciclo disseram todas presente e os estudantes do segundo ciclo também se envolveram no desfile, tendo participado alunos de 11 turmas da Escola Básica da Oliveira do Hospital e Pontas Três Entradas. Completaram o cortejo as crianças e jovens da Arcial, Fundação Aurélio Amário Diniz, Obra Dona Josefina da Fonseca, Centro Social e Paroquial do Seixo da Beira e Centro Social da Aldeia das 10, que desfilou pela primeira vez. Ao longo de centenas de metros, o público pôde apreciar os trajes e tradições de povos de todas as latitudes, tempos e lugares. Desfilaram árabes, indianos, chineses e mexicanos. Estiveram presentes tribos índias e africanas, quimós e ciganos. Compareceram lutadores de sumo japoneses e bailarinas sevilhanas. Do fundo dos tempos emergiram povos da Idade da Pedra, egípcios, romanos e árabes. De todos os cantos de Portugal saíram pescadores da Nazaré, ceifeiras alentejanas, pastores da Serra da Estrela, senhoras da Ilha da Madeira e caretos de Podense. A cor e a animação encheu as ruas de Oliveira do Hospital e o público não quis perder a criatividade e a boa disposição trazidas pelas crianças. O desfile foi ainda enriquecido com a presença de 10 carros alegóricos, dois dos quais provenientes de Lagares da Beira e de Nogueira do Cravo, que funcionaram como cartão de visita para os desfiles que posteriormente animaram aquelas localidades. Um dos mais animados foi o carro decorado pelos funcionários da escola-sede do agrupamento, que se juntaram à festa e fecharam o desfile com boa disposição, animando o numeroso público que se posicionou ao longo do percurso. A organização, da responsabilidade do agrupamento de escolas, contou com a colaboração da Câmara Municipal, da GNR, das Associações de Bombeiros de Lagares da Beira e de Oliveira do Hospital e do Centro de Recreio e Convívio de Alvoque das Várzeas. O cortejo teve o seu início na sede do agrupamento e terminou na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, percorrendo os seguintes arruamentos: Rua Comendador Manuel Rodrigues Lagos, Rua do Amial até à Rotunda do Cavaleiro, Rua Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Largo Major Fernando Lobo da Costa, Rua do Colégio, Rua Professor Dr. Antunes Varela e Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa. Este foi de facto um animado cortejo de Carnaval. Em 2018 teremos um novo cortejo, de certeza. Tão animado ou mais do que este. Decorreu também no passado dia 1 de março, em Oliveira do Hospital, a segunda sessão do 6º Encontro Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, uma organização do Centro de Formação da Associação de Escolas Coimbra Interior e os agrupamentos de escolas associados. O 6º Encontro Cidadania e Responsabilidade Socioambiental conta com a participação de professores universitários e investigadores de reconhecimento nacional e internacional no painel de oradores, assumindo uma inegável importância pedagógica, científica e cultural. Esta formação tem como público preferencial a classe docente, embora nela participem outros profissionais e entidades. Depois da primeira sessão ter ocorrido em Arganil, Oliveira do Hospital foi o segundo concelho a receber esta iniciativa, que terá ainda um terceiro encontro em Pampilhosa da Serra no dia 6 de maio. Durante a manhã, na Casa da Cultura César Oliveira, tiveram lugar 3 comunicações. A professora doutora Maria Beatriz Rocha Trindade abordou dimensões da cidadania no quadro da mobilidade. A mestre Cristina Calado falou sobre a importância da relação pedagógica e da neuroeducação na promoção da cidadania. E a doutora Ana Batalha abordou mudanças necessárias na sala de aula do século XXI, o espaço, a pedagogia, a tecnologia. À tarde, os participantes seguiram para um percurso histórico-cultural da zona norte do concelho de Oliveira do Hospital para conhecerem espaços de grande valor patrimonial, a Anta da Arcainha e as Palheiras dos Fiéis da Beira. Esta visita teve a presença da Senhora Vereadora da Educação e Cultura do município oliveirense e foi conduzida pelo jovem arqueólogo João Cid. Tive a grata surpresa da visita ser conduzida por este jovem arqueólogo, João Cid Brito, ex-aluno do nosso agrupamento e meu ex-aluno. É sempre um prazer e um privilégio rever ex-alunos, especialmente quando os vemos a desempenhar funções profissionais com grande empenho, como foi o caso. Espero que o João tenha começado bem e que este seja apenas o começo de um trilho brilhante na arqueologia. A visita terminou com um lanche convívio muito animado, oferecido pela União Fialense, Sociedade de Instrução e Recreio. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção.